3-2-2-8-1 autorizado, cruzamento da final 1-0. Delta, Alfa, na Juliette, chame, onde a Juliette, chame Sol, Leão 2-1 da final 9. Negativo. Mantenha na minha escuta antes a, para ingressar na Juliette. O Força Aérea 2-2-8-1. Bom, 1-8-0-6, decolado aos 3-9, chame controle, 1-2-0-8-9-8. 208, gol 1-8-0-6, boa tarde. Já não lembrei, Alfa, Justino 0-3, aporte no ponto de espera da Oscar. Red Bravo Delta. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou no 806. Ouro 806, 2T0, saída PUCA, vigilância. Saída PUCA, solicita pro do Alfa Romeo 363. Negativo, mantenha a saída, gol 906. Sim. Chame Torre em 118 decimal 95, o ajuste no 013, apenas confirmando 0350 de autonomia. 0330, 3 horas e 5. Sente, grata, bom voo. Nada, obrigado. A 3805 agora é com o centro Recife. Em 1-3325, alterna 1-3395. 1-3325, alterna 1-3395, está 3805, uma boa tarde. Boa. Força Aérea 2281. É a Torre. O senhor irá restrito a 050. Sente até a liberação do controle após a decolagem. Salvador, boa tarde, Chané 6142, ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Chané 6142, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Em decolagem, Chané 6142. Um 3192, redução 200, do vento nós. Trip 5486, agora com centro Recife, 128.8, alterne 1260. Trip 5486, Recife 288-260, obrigado, bom trabalho. Somente. Também 326, torre 1895, bom posto. 1895, bom trabalho, 326. Até o ponto de espera. Torre Salvador, boa tarde, Chané 6326, final da 1-0. O Chané 6326, continua em aproximação, aguarda autorização para pouso, vento 1-0-1-5-0 graus, 1-0 nós, o ajuste 1-0-1-3. 1-0-1-3, aguardando, Chané 6326. Fernando, igual noite de Armeia. Estado inglês 17, a porta alinhada, pronto. Lençóis, confirma o estimado para o Porto Lençóis. Siente. Obrigado, Eco Golf Quebec, mantenha o 075 e reporte ingressando na terminal de Aracaju. Reportará livrando a terminal Salvador, ingressando na terminal Aracaju, Eco Golf Quebec. Para continuar a descida, da prisão, mais dois. 2000 pés, ajuste no 093, reporte estabilizado. 2000, reportamento estabilizado, 3192. Consiga com estimado para Lençóis, Guardião Verona. Estimado para o Porto, Guardião Zero em Lençóis. Zulu Charlie Mike, confirme sua posição, Zulu Charlie Mike. Restrição 200, Gol 806, direto Aracaju. Confirme, restrita altitude. 200, restrito 200, direto Aracaju. 200, direto Aracaju, Gol Noite 06, obrigado. 0, baixar e travado, Chinelo 6326. Chinelo 6142, decolado às 4:05, estamos controle 120, destino 8. Controle 108, Chinelo 60. Estacionamento de táxi, torre 118, decimal 9, sem bom voo. Índia no Liberal, Alfa, aguarde na cabeceira 17. Aguarde, Índia no Liberal. 06, Recife, em 12545, alternativa 12685, gol. Sinal, dono 0. Faz pouso mesmo ali, mantém cabeceira. Direto Jama, 6142, subindo inicialmente ao nível 060. Direto Jama, nível 060, né? 806, Recife, 12545, alterna 2085, transmissão às cegas. Foi pelo Gol 806? Mais uma vez, Gol 806, Recife, em 12545, alterna 12085. 255265, Gol 9061, no Bato 2. Controle Salvador, Chanel 6142, está restrito ao nível 060. 060, 642, autorizado, direto, Jama. Inicialmente o 060 mantenha. Ok, vai manter o nível 060, direto, Jama, Chanel 6142. Força aérea 2281, autorizado. A linha de decolar fixa no 0, vento 1,60 graus, na 0 nós. Incremente a razão de subida. Prossegue ao nível 350, vai incrementar a razão de subida, Chinar 6142. Motivo, tráfego para sua direita, posição de 3 horas a 8 milhas, mantendo 075, com sentido nordeste. Excelente, Chinar 6142. O 02590, complete a aproximação, torre 1895, pouso. Controle Salvador, é o Papa Romeu de Novembro Alfa, decolado da Ana 7. Índia Novembro Alfa, 1000 pés no corredor Axé, confirmado, toque remitido em Veracruz. Salvador, boa tarde, o 02590, 2 milhas de estar, contra embaixo do trabalho. Força aérea 2590, boa tarde, ajuste no 013, continue a aproximação, vento 150 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 10, 250. Força aérea 2281, decolada aos 48, restrito a 050 até a liberação do controle, chame com o mesmo em 120.8, o Força aérea 2281. 81 restrito, 050, controle 208, muito boa tarde. Rádio 101, o Salvera, que está em contato com o Centro Recife, informou que a sua aeronave prosseguisse para Campo Formoso e, quando possível, estimado de pouso em Campo Formoso. Mantenha a escuta do controle Salvador, a gente vai clarificar aqui a informação. Controle Sosséria 2281. 2281, contato na decolagem, submantenha 090, saída Conte, vigilância. Para 090, entende que está livre da restrição de 5.000. Controle, só para informação, que o Formoso, a pista está mais operacional. Guardião 01, na pergunta do Centro Recife, o confirmando está prosseguindo para Lençóis e o pouso 1800. Copiado, grato. Está precisando de GDF, está 3192. Cópia. 1895-3192. Da 3192, complete a aproximação, guarde informação de ficha livre, o número 2 para pouso. Tráfico precede em Bravo 90, da Força Aérea se encontra aproximadamente uma milha para Cabeceira. Vento no 40 graus e no 29, ajuste no 0 no 3. Mantendo a aproximação, aguardo pista livre, da 3192. No meia, posso conformar a rota do plano de voo. 5556 é o código transponder, 120.8 é o controle. A subida da EU, Leda, Bridge. Solo, Chanel, 62, Beatriz 1, pushback acionamento, 562. Azul 4065, coteja apenas novamente o nível. Negativo, nível autorizado 320. Quatro 065, agora correto, chame para puxa e acionamento. Puxa 6315, puxa e acionando 612, chame para iniciar. Zero ataque, o Xanar 6312. Secundária 2005, grato. Guardião 01, livre frequência 2345, corrigindo. 128.8, 1260, para informação alerta com C36, bom voo. Da 3192, pista livre autorizado, pouso, vento 120 graus, 10 nós. Estimativo, pode verificar com a frequência coração do tanto local 1245 e após as 40 milhas, se tiver condições, manter contato com o centro Recife 1228.8 e alterna 1260. Não tenho indicação dele no radar, o Guardião 01. autorizado acionamento e reporte para o VAX. O 0250 observando o Airbus da TAM, autorizado cruzamento com destino ao pátio militar. Cruzamento, 3192, no solo 54, a livrar direito no 21-9. 219 à direita, tá 3192. Salvador, boa tarde, 3192, retorna. 3192, prossiga via Alfa, chamando da Juliette. Via Alfa, chamando da Juliette, 3192. Para o táxi, funcionário 6315, 40 a bordo, 4 horas de autonomia, está terminando o galeão. 6315, confirma o teu AB? 140. Táxi autorizado, pátio e Índia, no ponto de espera, chamei 2895, ajustado no 013. 2895, ou 65. Mike Quebec, autorizado ingresso, reporte alinhado pronto. Mike Juliette Romeu, chame torre 1895. 1895, graças. Só 3192, atento ao táxi do Avianca, após ingresso Juliette, portão 04. Após Avianca, ingresso Juliette, 204, só 3192. Boa tarde, o papá, Mike Juliette, Mike Juliette, Ramel, prossiga. Passou o passe de Vitor Sul, senhor, está comprando para o Sapuã, para regressar a Guadabata. Se desejada presente, autorizada aproximação direto para o pátio da Bata, reporte solo controlado. Vento no 20 graus, 109, ajuste no 03. Mike Juliette, Ramel. Autorizado o cruzamento da sinal do 10, reportará no solo controlado da Bata, Mike Juliette, Ramel. Prossiga. Quebec, decola 57, controle 120, decimal 8. 25.8, grade cedo, Mike Quebec. Olha, com aquele cordialíssimo, boa tarde, o Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, Matheus, Constantino, José, no corredor, Astel, no meu pé, depósito, farol da barra. Autoriza a ascensão para 2500, valeu. Próximo ponto de espera da 1090. Oceaner 6315, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento no 30 graus, 102. A linha decola na pista 10, Oceaner 6315. Salvador, 1093. Muitíssimo grato, senhora. A sua escuta permanente. Mais que bem. Visual com a pista, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, desça para 1.500 pés, ajuste 1.093, aguarde transferência para torre. Aguarde. Juliette Bravo Delta, chame torre 11895. 1895. Torre Juliette Bravo Delta, está 3 milhas da rotatória. Sessão de pouso é pista 1-0. Aqui em frente, aproxima então direto para a final do 1-0. Reporte na curta final, vento no 3-0 graus, 1-0 nós. Ajuste no 0-3, Juliette Bravo Delta. Aproximar para a final da 1-0, Juliette Bravo Delta. Rochelar 6315, decola 1700, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, um bom serviço para 63. Obrigado, bom voo. Controle Salvador, muito boa tarde, Rochelar 6315. Rochelar 6315, contato radar, saída da Elf, sube manter a nível de voo 360. 0360, quando possível, brinde, por gentileza. Rochelar 5-0, via upper slow 1-0, Puka departure, departure, left turn, Skok code 5-5-7-0, and Salvador departure control 120.8. Alright, so we authorize level 350 to Natal, departing turn 10, left turn after departure, Puka departure, depart transition. Skok code is going to be 5-5-7-0 and 120.8 is going to be the control departure. Webjet 5856, read the bags collected, report for pushback and startup. Alright, we are now gate number 5, ready to push start. Web 5856, on gate 5, ready to push start. Clear to pushback and startup, report ready for taxi. For taxi, thank you, 5856. Controlado ao 02, liberando frequência. Mike Bet, Romeu. Nada. Final no 0, baixado travado, Juliette Bravo Delta. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós, ajuste no 03, Juliette Bravo Delta. Livre pouso no 0, Juliette Bravo Delta. Na 6315, dá presente, foi bridge. Bridge, 6315. Chave mais de 100, mantendo os corredores apostos através de parede. Zulu, Charlie Mike, mantenha-se nos corredores em condições visuais apostos através de parede. Capatão Engolveto, Mike, 10 e 100. Papá, papá, Serra, que Luiz, acion dedicação, autorizar a chegada à Mari, disponível de voo 050. 3 Alfa Kilo. Kilo Índia, mantenha o perfil da chegada. Aguarde, 4065. Webjet 5866, we ready to taxi. We have 50 people on board, 50 people on board, enjoying some 2 hours and 50 minutes alternating Fortaleza. Taxi via Pronon, India, now from holding point, contact tower 118.6. Alright, we're taxi by India now from holding point 10, contact tower 118.6. Thank you, good afternoon, bye-bye. Only correction the frequency of the tower, 118.95. 118.95, correct. 5895. Golfo Quebec, prossiga. Eco Golfo Quebec, ciente, utilize o radar terminado 64 milhas nordeste do VOE de Salvador. Chame Aracaju na frequência 1203. Chame 6315, chame Centro Recife na frequência 13325, alterna 13395. 3 3 2 3 3 9 5 Brasília. Arbor Elef, para quando possível nossa autorização, o 360, quente da November. Sim,